Jesus Cristo na glória e o diabo amarrado, a igreja na bênção e o céu lotado, a trombeta tocando, Deus glorificado. Então nós vamos ver como nos sinais o fogo ardendo, mas sem consumir, o louvor da igreja, as harpas angelicais e o coral regido pelo de ouro, eu sou Emmanuel.